acelerou o meu peito. Nos seus olhos vi tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito. Essa paixão é tão violenta, me pega, arrebenta e não me deixa ir. Você no meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Nesse amor tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você veio ao mundo pra me enlouquecer. Nesse amor tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você veio ao mundo pra me enlouquecer. Nesse amor tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã, você veio ao mundo pra me enlouquecer. Nesse amor